camisa listrada, ouro no pescoço, bota invocada. Chapéu de peão, cinto fivelão, cerveja na mão, tô indo pro bailão. Vou de carro japonês que tem CT que fala inglês, dinheiro na carteira, perfume de primeira. E vou dançar forró até molhar a roupa, deixar louca a mulherada e Deus me ajude a beijar muito. E começou pega-pega com uma peleja, esquentou sangue, que beleza, o trem foi ficando bom. O balançado da moçada tá bonito, me feitiço rebolado da morena no salão. E o gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É o gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão. Beleza, esquentou sangue, que beleza, o trem foi ficando bom. O balançado da moçada tá bonito, me feitiço rebolado da morena no salão. E o gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É o gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, pega fogo, esquenta amor no coração. É um gruda, gruda, beija, mexe, aperta, esfrega, balançou, bombou de vez o forrozão.